Automotivo. Por favor, não chora. Oh, hoje perdi.

seu comandante Josemar, Basílio do Rock. Por um instante, queria poder te encontrar, pra viver tudo aquilo que sonhamos juntos. Posso aceitar o nosso fim, eu vou te encontrar, seja onde for, e mostrar o quanto eu te amo. Quando você partiu, meu mundo desabou. Eu cansei de viver esse amor tão distante, hoje eu sei o quanto eu te amo. Mas você não levou a sério.